comigo. Brigava até sem ter motivos. Fazia drama, cena todo dia, como se amor fosse brincadeira ou fantasia. Me maltratava, não tinha dó. Pisava em mim, me deixava só. Achava graça em me ver sofrer. Tinha certeza que eu nunca ia te esquecer. Agora chora ao me perder. Tá sentindo a dor que eu senti por você. Agora implora, pede pra eu voltar. Mas o meu coração cansou de te esperar. Agora chora, vê se aprende de vez. Que amor não se pisa, não se joga, nem se faz sofrer. Agora é tarde, o jogo virou. Quem brincou com meu sentimento se enganou. Quantas vezes eu chorei calado, enquanto você ria do meu lado. Quantas noites eu sonhei com seu abraço, e você só sabia me empurrar pro fracasso. Agora me olha e vê o que restou. Uma saudade amarga e o vazio que ficou. Mas não venha com esse arrependimento, porque quem faz sofrer perde o sentimento. Agora chora ao me perder. Tá sentindo a dor que eu senti por você. Agora implora, pede pra eu voltar. Mas o meu coração cansou de te esperar. Agora chora, vê se aprende de vez. Que amor não se pisa, não se joga, nem se faz sofrer. Agora é tarde, o jogo virou. Quem brincou com meu sentimento se enganou. Quantas vezes eu chorei calado, enquanto você ria do meu lado. Quantas noites eu sonhei com seu abraço, e você só sabia me empurrar pro fracasso. Agora me olha e vê o que restou. Uma saudade amarga e o vazio que ficou. Mas não venha com esse arrependimento, porque quem faz sofrer perde o sentimento. Agora é você que sofre por mim, enquanto eu sigo feliz até o fim.